Então tá no ar, mais um podcast Locadora. Hoje estamos aqui para dar aquela acalmada no papo de games que tivemos intensivo aí da E3, fazer um tudo menos games. E é isso aí, não tem mais muito o que falar não. Podemos começar direto ou... Ah, eu tenho que apresentar vocês, né? Pessoas, cara. Pô, caralho. Verdade, eu tô faz tempo que eu não faço isso, cara. Tô aqui com desgraça. Desliga o Dota aí, cara, que a gente tá ouvindo. Pode ouvir? Deixa eu baixar o volume. Com o Buma. E aí? E com o Felipe. Bora, Brasil! Eita. E é isso aí. Quem quer começar? Não sei, cara. Putz. Começa tu, então. Tu falasse primeiro. Porra, cara. Você já... Vendo assim, nessa situação, que desagradável, cara. Ah, velho. Puta que pariu. Bom. Pô, tu falou que sabia o que falar? Eu sabia, mano. É o seguinte, eu estou pronto, cara. Tá bom. Ou se quiser começar aí... Se quiser que eu falo, pô. Vai lá, então. Tá, então. O que eu vou recomendar pode ser um livro? Pode. Então já era. É O Sonho e a Fúria, do William Faulkner. Este livro que olha eu li só, abraço passado, pro Johan. Abraço pro Johan, aquele que me fez ler essa maravilha, primeira vez. É um livro muito difícil de se ler, mas que vale muito a pena. Separado em 4 partes. Cada parte é narrada por um personagem diferente. Basicamente, é a história sobre uma família, sobre a queda de uma família, digamos assim, de ricos, aristocratas, lá do sul dos Estados Unidos. E aí eles acabam se ferrando, economicamente falando, e moralmente também e tal. Uhum. É complicado porque os dois primeiros personagens narradores, eles não são, como eu posso dizer, sãos, sabe? O primeiro, ele tem realmente problemas mentais, então todo o texto, ele é bizarro, assim, ele tem, digamos, erros de gramática. De propósito. Não segue uma ordem, assim, específica, ele fica pulando no tempo. Como é que tu descobre que ele tem problemas mental? Cara, você só vai realmente descobrir isso daí lá no na terceira parte do livro. Que é narrado eu ia ficar muito agoniado com essa primeira parte toda errada e então, sem saber por quê. A primeira vez que eu li esse livro foi muito... Eu vou contar a minha experiência depois. Mas enfim, o segundo personagem, ele sofre de depressão. Então ele... Tá. A narração dele também é muito desconexa. Sim. Mas aí o terceiro personagem, ele já... Não, ele já é saudável. E a quarta narração, na verdade, ela é em terceira pessoa. Não é narrada do ponto de vista de um personagem lá. E é focado na empregada negra dessa família. Aí tem um apêndice também com, digamos assim, um resumo de toda essa família. Desde o primeiro que se estabeleceu ali naquela cidade onde eles moram até os dias atuais dentro da história. Uhum. Que é também bacana, assim, de ver. E bom, minha experiência. A primeira vez que eu li esse livro foi ano passado, só que eu não entendi absolutamente nada, mas eu achei muito da hora. Puta. Porque ele tem uns momentos muito bons, sabe? Tipo, a relação de alguns personagens com o pai deles. Uhum. O pai da família, ele é uma figura bem misteriosa, assim, por se dizer. Ele é quase místico ali dentro, que ele tá sempre circulando todo mundo. Tem na terceira e na quarta parte, que são as partes em que o texto é legível, digamos assim. Tem algumas cenas muito boas que você, quando você imagina assim, você imagina uma cena de cinema mesmo, entendeu? Você se imagina dentro de um filme acompanhando aquelas cenas. E agora que eu tô lendo pela segunda vez esse livro, ele se tornou muito melhor, porque agora eu já sei tudo o que acontece, entendeu? Eu já tenho uma imagem mais ou menos pronta de toda a história, então é muito mais fácil seguir as partes desconexas e que aparentemente são sem sentido, mas são muito boas. Então vale muito a pena ler esse livro, Sonho e Fúria, fantástico. Pô, eu fico muito agoniado com essas coisas, porque eu não sou um cara que consigo reler, entende? Até livro que eu gosto pra... O livro que eu gosto pra caramba, assim, e se eu pegar pra ler de novo, eu paro no metade. Uhum. Então, ia ficar um pouco complicado, assim, mas é interessante essa coisa de da narração de pessoas que não são sãs ali, que tu comentaste. Sim, é um negócio... Fazendo uma análise mais acadêmica, assim, ele é um livro do modernismo, né? Escrito lá nos anos 30, eu acho. Então, era bem aquela época em que os autores estavam começando a experimentar as coisas. E aí você tem... Ele, Faulkner, era fã do James Joyce. E o James Joyce, ele tem esse estilo de narrar desconexo e que aparentemente sem sentido. E você tem que ficar lendo várias vezes para poder criar a ordem, né, da história. A desculpa que ele achou para poder inventar um negócio mais ou menos desse tipo é colocar um personagem que não é são. Porque... Ele ele não fazia sentido você ter um personagem, você ter uma narração desconexa com personagens normais, sabe? Sim, concordo. Então essa solução que ele achou foi bem genial, assim, de representar um personagem que não é são dentro de uma história, entendeu? Sim, sim. E que ano foi escrito isso? 1929. Faz um tempinho. Faz. Mano, falando assim, vamos ver, porra, é um livro que trata de, porra, dois personagens que falou que são... Que falou meio deficientes, né? Então, um ele é deficiente de nascença, entendeu? Ele nasceu deficiente. O outro, ele sofre de depressão. Então, tem esses dois personagens, tu falou que tem uma empregada negra. Então, tipo, é um nível de 29, tu falou, né? Então, porra, como é que tem isso... Como é que serve o papel deles, assim? Porque geralmente o nego fica meio grilado de ler essas coisas, tipo, sei lá, o Lovecraft, né? Que, nossa, o cara era racista, sei lá o quê. Mas, porra, era meio então, que o padrão da época, né? E isso aí, como é que rola? Muito interessante essa sua pergunta aí, porque o Faulkner, ele era um sulista rico lá na primeira metade do século XX, lá dos Estados Unidos. Então, ele já... O Sul já não era... Digamos assim, o Sul já tinha sido incorporado totalmente à cultura dos Estados Unidos, mas aquele conflito racial... que existe até hoje, ainda era muito forte. Ele era a favor dos negros, entendeu? Totalmente. Mas não era do tipo, negros tem que ter tudo, entendeu? Ele era a favor dos negros, mas no lugar dele, entendeu? Como um cara rico, branco, do sul dos Estados Unidos, entendeu? Entendi. Aí o que acontece? Ele dá essa voz pra esses personagens. Existem muitos personagens negros dentro das histórias dele. Só que eles realmente, eles são... Têm um distanciamento. Por exemplo, é a parte que ela aparece é a única que tem a narração em terceira pessoa. Não é em primeira pessoa, como as outras três partes. Porque ele não se coloca no papel do negro, entendeu? Porque não dá pra ele se colocar no papel do negro, né? Ele nunca vai poder entender... Ele nunca poderia entender como é que o negro se sentia naquela época. Mas eu acho interessante a forma como ele trata. Porque não é com vitimismo e tudo mais, entendeu? É mais uma visão meio seca, mas humana, sabe? Do negro de dentro. Tu falou mais ou menos qual que é exatamente o conflito dentro do livro, assim, o que faz a história, tipo, a família tá indo na merda, mas é exatamente um spoiler do que o que tá ocorrendo, é meio que a premissa. Por que que tá acontecendo isso? É a premissa. Porque não dá nem pra entender direito por que que eles estão indo pra merda, entendeu? Dá pra você supor algumas coisas. Por exemplo, eles são lá do sul dos Estados Unidos, então eles, depois da Guerra Civil, no sul dos Estados Unidos se viu forçado a aderir a todas as políticas que vieram do norte. Então dá pra você pressupor que eles, por exemplo, perderam muitas terras, tiveram que vender muita coisa pra pagar imposto, esse tipo de coisa acontecia. Mas não fica claro. Tá. O conflito principal é entre os personagens mesmo. É isso que eu ia perguntar, tipo, qual é o objetivo da parada? Que personagem aqui da onde pra onde? Assim? Ah, isso é bem complicado, na verdade. Na verdade, esse livro aqui, ele é bem, digamos assim, negativo, sabe? De certa forma, ele é meio niilista. Porque, basicamente, a gente acompanha a queda de uma família. Então, não tem muita esperança, não tem muita coisa bonita, assim. Mas, eu acho que, esteticamente, ele é muito bom, entendeu? Acho que é mais por isso que eu recomendo ele, não pela mensagem que ele acaba passando. Tem uma certa coisa, assim, que se você se interessar por história e tudo mais, é interessante você ver, porque é uma visão de um cara que tava lá, ele tava vivendo isso tudo. Todas as mudanças que aconteceram no sul dos Estados Unidos, ele viu isso daí em primeira mão, então ele quase que faz uma reportagem mesmo. Mas o que tu falou do que... Ah, eu não entendi a primeira vez que eu li, mas o que tu diria que é difícil de entender nele, assim, o que não é tipo uma leitura leve, assim, que faria ela, assim, além da premissa, a premissa meio é meio cabreira, né, o negócio, tipo, já o contexto histórico, tudo, principalmente pra quem é aqui no Brasil, né, que a gente não sabe exatamente muito da história americana, se a gente não for atrás, né. O que tu acha que deixa ele uma leitura que é difícil de entender? É, além dessa questão do contexto americano, que é bem difícil, é muito delicado, né? Se correr atrás de informações sobre isso. Tem a questão da gramática, digamos assim, que é, como eu falei, né? Ele não... A primeira parte mesmo, ele dá saltos cronológicos, o personagem ele vai pro futuro, aí ele volta pro passado, aí ele vai pro presente, sabe? Você fica sem entender o que tá acontecendo de fato com ele. Assim, tem um ponto inicial... Que é um negócio que, em inglês, faz mais sentido. Que ele tá assistindo um jogo de golfe. E aí o cara chama o Caddy. Que é o cara que carrega os tacos de golfe, né? Pro jogador. E Caddy é o apelido que a família deu pra irmã mais nova dele. E aí isso acarreta um monte de lembranças dentro da mente dele. Esse é o pontapé inicial, entendeu? E a partir daí ele começa a lembrar de um monte de coisas do passado. Só que ele lembra de coisas de quando ele tinha 5 anos. Depois de coisas de quando ele tinha 10, 15. E não há indicação nenhuma desse tempo, entendeu? Simplesmente tem lá os diálogos, descrições curtas de coisas, e você fica sem entender, você tem que meio que pressupor, sabe? Na segunda leitura isso fica mais fácil, porque você tem já uma imagem formada do contexto inteiro, né, da família. Já tem uma só base, que no né? começo é É bem como o título do livro diz, é som de fúria, sabe? É só uma tempestade enorme de palavras e você fica perdido no meio. Esse negócio assusta muita gente, mas eu gosto de livro assim, que demanda muito de você, entendeu? Quantas páginas tem, Felipe? Tem 340, 350 páginas. Não, nem é tão grande, então. É, não é tão grande. Esse livro geralmente são tipo um calhau, assim. Primeira parte é mais curta, é isso? Uhum. É, eu não sei. Eu acho que ninguém conseguiria escrever uma coisa dessa forma que ele escreveu, totalmente desconexa, sem sentido, aparentemente, né, sem sentido, por muitas páginas, porque eu imagino que deve ser muito difícil escrever. Mas... É, eu acho que eu tinha falado que não pegou, é que a maioria desses livros geralmente são tipo um calhau, né, uma coisa grande pra caramba, isso aí até que sim. Tá ok. O problema do Faulkner, né, é que ele é foi muito pouco traduzido pro Brasil, entendeu? Ele é muito famoso lá fora, mas aqui ele é pouco estudado. Que a gente fala dele. Pois a editora que publicava ele aqui faliu, pra você ter... Caralho. E esse livro, hoje ele é fácil de achar porque ele foi republicado pela Companhia das Letras, uma edição muito bonita. É, até é dizer que essa, que a capa é meio que um bagulho com sangue, assim, essa tipo, o Sonho e a Fúria é um bagulho com sangue. É, ela tem uma outra capa que é transparente. E isso, pô, esse é meio da hora. Nas manchas de sangue, eu acho. Uhum. É edição muito bonita. Qual que é o preço, mais ou menos, que tu pagou nesse? Deixa eu consultar aqui, que eu vou pegar logo a edição atual da Companhia das Letras. Ué, tu vai comprar de novo? Não, mas eu vou ver, é porque a edição que eu tenho é importada, assim. Ah, tu tá lendo em inglês o bagulho? Tô lendo em inglês. Caralho, hein? Parece um pouco complicado. Ah, eu faço letras inglesas, se eu não ler inglês, eu sou uma vergonha. Pois é, não, mas a primeira vez que tu leu ele, a versão portuguesa traduzida, ou foi também em inglês? Não, parti direto pro inglês. Hoje em dia eu só... Livro em inglês, eu parti direto pro inglês. Tá certo. Tem que fazer valer esse dinheiro, né, cara? É, porra, fazer um curso inteiro tem que pelo menos entender um livro aí, porra. Toma no cu. É, foi escrito, é velho ainda, é fácil de entender. É, R$60. Ah, na olha Amazon, só. Tá pela metade do preço. É, eu já vi que tá R$38,80 aqui, né? R$38,80, é. Já é mais aceitável. É, a Saraiva. É carinho, né, cara? Pois é, a Saraiva, vez ou outra, também faz promoção, então é fácil. Eu lembro que quando o Johan, né, que é um conhecido nosso ali, ficava enchendo o saco com esse livro aí, eu fui ver, tipo, pô, R$40 na Saraiva. Daí, pô, muda de tempos em tempos, assim, né? Não. O livro é o bagulho mais acessível, assim, de pegar aqui no Brasil do que assim, qualquer outra mídia, acredito eu, né? Então. Sim. Uhum. Às vezes nem é tão barato, só que, tipo, tu recebe muito. Por exemplo, tem quadrinhos, sei lá, quadrinho é mais barato, só que tu recebe muito mais texto, sei lá, uma coisa completa num livro do que num quadrinho, né? É, e deve ter versão digital também, que é mais barata ainda, e lá, lá, lá, lá, lá, né? É. Olha o bizarro, a edição digital tá R$1 mais caro. Caralho. Na Amazon. Que isso? Eu nunca vou entender esses livros digitais. Ah, mas a Amazon é sacana, né? É. Bom, foi, hein? Sou em fúria, então pra próxima já estou. Estou pronto, né? Então. Vamos... Vai lá então. Bom, esse ano eu voltei pra minhas. Quer dizer, eu voltei. É, eu voltei pra minhas. Como é que é? Minha rotina de otaku sujo e voltei a assistir muitos animes, né? Então. Tô acompanhando essas porra aí. Tô até vendo Tokusatsu, mas o que eu vou falar agora é um anime. Ele é antigo, lá da década de 90. Ele é um reboot de uma franquia lá de 70, se não me engano. Que é o Mobile Fighter G Gundam. É um reboot. Após 15 anos de Gundam, eles fizeram um reboot do anime. E Gundam é meio que um. Quer dizer, um anime mais focado em, tipo, militar, política, assim. E daí no fundo tem lá a história de um protagonista que é um jovem muito talentoso que consegue controlar uma máquina complicada que é o Gundam, né? Ele não é tão popular assim. assim por aqui, mas ele tem sua popularidade, tipo, porque é, ah, muitos animes referenciam ele diretamente, assim, que é aquele sabe robô lá. Sabe por onde, desgraça, sabe por onde que eu comecei a que eu vi esse esquema de Gundam, coisa parecida a primeira vez? No Mega XLR. Sim, muito sim, bom. Mega. É, o Mega XLR, pô, é referência pra caralho, essas coisas de Japoronga, né, cara? E foi, como tu falaste, tipo, ele trouxe essa coisa pro, era um desenho ocidental, né, então, tipo, apesar de ter pegado um monte de influência, ele trouxe essa coisa pra cá. E era bom pra caralho, cara, eu gostava demais desse desenho. É, mas é um negócio, né, o bagulho referenciava isso, mas não fez tanto sucesso, né. Hoje em dia, talvez, o Mega XLR faria muito mais sucesso do que fez na época, porque tinha essas, não só referências, né, como, tipo, o jeito que o anime era, que o anime não, ele era um desenho, né, mas ele tinha uma cara, um pouco de anime, assim. Sim, ele era tipo anime no espaço e desenho na Terra, alguma coisa assim. É, por aí, exato. Mas, dizendo que, ó, nesse, o Mobile Fighter chegando aí, em vez de, porra, focar em política, essas porra, foda-se, ele é porrada, ele é porradaria, um desdraminha, um pouco mais pessoal, assim, e ele já é meio zoado, assim, a premissa é louca, porque é o seguinte, a Terra meio que foi abandonada ali, tem um pessoal que mora, mas não é, tipo, o ponto principal onde vive a humanidade, tem colônias no espaço, e em vez de se decidirem através de guerra, eles de 4 em 4 anos fazem um torneio de Gundam, né? De cada país, então tem lá seu Gundam representando. Um Battle Royale? Né, não é um Battle Royale, é mais porrada mesmo. Mais uma Copa do Mundo. É, uma Copa do Mundo com porrada de robô gigante, é por aí mesmo. Daí, dentro desse cenário aí, tem um personagem chamado Domon Cachu, que é o principal, que se forem procurar é o maluquinho com a faixa vermelha na cabeça. A história começa com um cara procurando o irmão dele, assim, ele chega com a fotinho, pô, eu tô procurando meu irmão, não sei o que lá. Conforme a história vai, tu vai descobrindo que, pô, o irmão dele, ele tem meio que um plot de traição, que os caras, eles, os dois eram artistas marciais, mas o irmão dele acaba fazendo umas merda e ele acaba tendo controle sobre um Gundam mega poderoso, que outra coisa que eu esqueci de mencionar, que esse personagem principal, ele tem o Gundam no Japão, que é o Shining Gundam, e esse é o negócio dele, sai por aí pela terra, enfrentando esse pessoal dos torneios, porque o irmão dele tem o movimento direto, assim, ele tá fazendo umas tretas, assim, que pode mudar esse negócio dos torneios, né, ao redor da Terra, eles chamam de Gundam Fight. Esse que é o negócio, daí é porrada, não é, tipo, exatamente, nossa, porrada fudidona, estilo, sei lá, um Gurren Lagann, coisa parecida. Ele é meio que os primórdios disso, desses animes mais porra louca, saca? Que não faz sentido nenhum. Por exemplo, dentro da luta, não é, tipo, ah, ele controla o mecha lá com os seus aparelhos. Não, ele entra no mecha, vem, tipo, um aro gigante, passa por ele, coloca uma roupa toda colada, assim, e agora o mecha vai replicar os movimentos dele. Então, né, tipo, ele não é só um cara que sabe lutar com robô, ele tem que saber lutar normalmente, então, daí faz toda a diferença. E, porra, é um anime das antigas, né, tem seus negócios de ser um pouco mais lento, né, ele não é tão direto, é um anime grande, assim, não tão grande, né, tipo, uns 51 episódios, mais ou menos, que cara, pra época... Não é grande, não, isso aí, né? Não é grande, mas, tipo, hoje em dia, porra, tem anime... Que pega, ah, sei lá, esse Megalobox ali, que tem uns 13 episódios ou coisa parecida. Então, geralmente esses animes, até mais populares, assim, ganham que uns 24 episódios, mais ou menos, sei lá. Então, não sei, cara. Achei que era sempre mais. Não, a gente, não falando de shonen, tipo, sei lá, um One Piece, Naruto, que essas coisas, tipo, são publicadas com mais frequência e acabam se tornando animes maiores, assim, mas, tipo, um anime fechadinho. É assim, são 51 episódios ali. É. Pode afastar um pouco do pessoal, porque também não. Nossa, todo episódio tem algo mega importante, assim, ou coisa parecida. Mas, geralmente ele vai apresentando, assim. Pô, é uma zona do caralho, porque tem esse negócio, né, tipo, porra, tem as colônias lá e cada nação, né, e eles fazem umas coisas meio, como posso dizer, um pouco estereótipo, né, que nem, nossa, vai mostrar lá. Está aqui a colônia lunar do México, daí vê, tipo, um sombreiro, cara, é um sombreiro em comidos. Daí, tipo, pô, tem lá o Gundam. Pode ver, devia ser o Gundam de sombreiro. Exato, o Gundam tem um sombreiro. Cara, procura aí. Olha só, eu não sei se o nome é certo, assim, porque, caralho, é muito zoado. O nome do Gundam no México é o Tequila Gundam. E, tipo, olha aí, velho. E olha pra... Não, na moral, tipo, para um momento aí e olha, nossa, como é o design dele, cara. Aqui, cara. Tipo, os caras... Que coisa horrorosa. Tequila Gundam. Tem até boneco dele, cara. Não, o Gundam é feito pra vender boneco, geralmente, né? Então, com certeza tem boneco. É, essas, a série tem essas baboseiras, né? De, tipo, nossa... Tipo, sei lá, o outro que é presente, assim, que é o Gundam da França, dele tem aquele chapeuzinho de Napoleão, saca? Tem essas olhinhas, assim, mas... O é da Alemanha tinha um bigodinho no meio, em cima da boca, assim? Porra, cara. O da Alemanha eu não Brasil lembro se é... Pra... Joga bola. É o do um golpe especial, é um chute, né? Cara... Pô, eu lembro daquele Power Rangers, eu acho que tinha o... Como é que era? Era um Megazord, e daí tinha um Tatu também. Daí o Tatu virava bola, daí entrava aquele CG horroroso dele fazendo, tipo... Caraca. Fazia embaixadinha, depois mandando o chutão. Nossa, caraca, eu não vi. Pô, é, velho. Eu acho que era aquele Força Animal, inclusive. Ah, mas... eu só vi o primeiro, mas continua. Mas nós estamos falando de Power Rangers, né? Voltando pro Gundam. É um anime bem... Não é exatamente... É que nem eu falo. Pensa nessas loucuras que teve depois, sei lá, tipo... Um Gurren Lagann, sei lá, aquilo, essas porra de... É, porradinha, mas era uma loucura, uns efeitos visual loucos, assim. Ele é um pouco mais contido, né? Mas não tinha exatamente algo parecido com essas coisas, né? Mas ele é meio foda-se, assim. Mas é divertido, cara. Tem esses momentos bonzinhos de luta e... O personagem, tipo, o personagem em si, ele é um babaca, assim. Ele é um filho da puta. Só um pouco. Tô vendo aqui o Gundam Tequila. Além do sombreiro, ele tem, tipo, um skin de cactus, né, cara? Uhum. E um bigode. E o bigode, cara. O que me deixou mais desgraçado é, tipo, lá, nossa, colônia espacial do México. Daí, pô, era um sombreiro, cara. Quando eu vi aquilo, eu me estourei, velho. Os caras não. Eu tô vendo aqui, velho. Caralho, velho. É muito louco. Tem cacto do lado do sombreiro, bicho. É, cara, é loucura, é loucura. Mas é isso, não sei. Tá, o objetivo é o quê? O personagem principal. O objetivo é o personagem principal querendo fazer o país dele. Não, é o seguinte, o personagem principal tem esse plot que ele tá indo atrás do irmão dele. No começo ele meio que, ah, tô procurando meu irmão e sei lá o quê, daí tu não sabe por quê, mas depois tu vê que ele odeia o irmão dele, que o irmão dele fez alguma merda gigante. Daí tu vê que tem esse negócio que tem uma filiação com esse negócio misterioso. E também tem, tipo, um personagem tipo, importante, o mestre dos caras que... É que nem o... É basicamente o tal Pai Pai, saca? Que é aquele mestre chinês, ele é o cara fodão, ele usa... Ele tem um Gundam também, que é um Gundam que usa, tipo, um lenço de energia e ele puxa os caras com o lenço. É uma zoeira louca. Mas vale a pena. Porradinha bacana, animação legal, trilha sonora boa também, a abertura é muito da hora. Provavelmente o Keanu ia gostar disso aí, cara. É, que nem robô gigante e porradaria, né? Que tá passando a semana inteira falando disso por causa daquele jogo do Switch. Pois é, o Daimon X, né? Daimon X Machina. Bom, mas enfim, é isso? É isso, cara. Eu achei aqui uma lista dos Gundams, top 10 Gundams mais ridículos de todos. E todos eles são dos Gigantes. É, né? O Gigante é isso, cara. Ele é farofa. Né? Cara, tem um peixe aqui. O peixe é de qual país? Jester Gundam. Dinamarca. O peixe é da Dinamarca. Turna Gundam, porra. Ele é uma zebra, cara. O Turna Gundam, eu acho que, cara, não é do... O da Holanda é sensacional. O moinho. Caralho. Aê, esse daí é sustentável, pô. Pô, eu daria muito até bom, botar um bom. Gundam mulher. Excelente indicação, de graça. Parabéns. Buma, sua vez. Oi. Sua vez. Sua vez. Começa a tocar a música do Yu-Gi-Oh! Hoje. Sua vez. Eu vou falar do livro do The Witcher, do bruxeiro. Primeiro livro da série, O Último Desejo, o nome. É o seguinte, esse livro, ele é o primeiro da série, mas ele é um conjunto de contos do The Witcher. Na verdade, a história mesmo dele, a história dele começa depois desse livro, que esse aqui ainda é um conjunto. É como se fosse as quests secundárias do jogo, assim, que você vai lendo. Mas peraí, só tirando uma dúvida. Por mais que sejam as quests secundárias, assim, o Geralt é o personagem principal de tudo? Sim, ou é, tipo, ele é o personagem principal. Pô, louco. Se não fosse ele, ia ser foda. É, que, sei lá, que pode ser meio que conto solto, sabe, de cada um de personagem. Não. Eu já pensei que poderia ser um negócio, tipo, escondido no universo. Sabe? É, na verdade, o jogo que expande, né? Que o jogo é o original. Verdade. O jogo ele é. Ele vem depois. O jogo vem depois dos acontecimentos dos livros. É isso. São histórias aleatórias, assim, são histórias, não tem muita conexão entre elas, assim, mas ele é o personagem principal. E, bicho, se o cara jogou 3, assim, tem muita coisa que falam no 3 de referência, assim, que tá, boa parte tá nesse livro, assim. É, por exemplo, quem jogou deve ter visto muito chamar ele de Carniceiro de Blaviken. Aí aqui explicam o que é que. Por que é que chamam ele assim? Porque ele realmente ele foi um carniceiro de Blavik, que ele passou a espada em todo mundo nessa cidade que ele foi visitar. Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa do primeiro jogo. Cara, eu joguei umas 2 horas dele só. Então lembra da cutscene inicial dele, de apresentação? Oh. Que tem toda a preparação dele pra matar o monstro e tal, ele bebe a poção, ajeita a espada, passa o óleo na espada. Tudo isso aqui é um, se não me engano, é o primeiro conto do livro, que é a Strige, que é a filha do rei, que tá com uma maldição e chega uma certa hora da noite que ela transforma naquele monstro. Então tem essa passagem no livro também, assim. Ah, eu achei que era totalmente avulso, assim, os jogos do livro. Tipo, que seja tendo o mesmo personagem, só que não tinha nada. Tipo, referências tudo bem, assim, mas ter a mesma passagem, achei que não tinha. Então, nesse primeiro jogo, só essa cutscene mesmo é do. Ah, tá. É uma passagem do livro, entendeu? Porque o restante é a história nova dele. Tanto que no começo dos jogos ele acorda porque ele perdeu a memória. Então, isso aí já ajuda já pra quem não conhece nada, tá chegando. Então, você vai lembrando das coisas pelo... Tipo, ele é o personagem principal, ele já deveria saber de tudo, mas como ele perdeu a memória, você vai reconhecendo o mundo junto com ele. E me diz uma coisa, aquela série da Netflix, eu quero saber se é, tipo, que a Netflix anunciou uma série que ia ser baseada nos livros, mas sim, é nesse primeiro esse aí que ela vai fazer? Então, pelo que eu lembro, acho que não, cara. Acho que eles vão fazer alguma coisa diferente. Não sei se vai ser pelo livro ou não. Ah, mas é baseado nos livros, só que uma história própria. Baseado no... Isso. Acredito que vai ser isso. Pô, o cara, o dono da história já teve problema com o jogo porque era diferente, aí vai deixar fazer uma seriado diferente também? Pois é. Ele já tem um problema, eu até tava falando isso uma vez com o Belo, que ele liberou, né, os direitos ali. Pra os caras fazerem o jogo, né? Os caras da CD Projekt Red. Mas sabe quando a pessoa libera, assim, sem dar muita... Sem dar muito valor, sabe? Tipo, não, vou deixar, libera aí pros caras fazerem o joguinho e tal. Uhum. Depois que ele viu que o jogo fez sucesso, ele ficou meio, sabe? Com ciúme. Devia ter cobrado mais, né? Devia ter cobrado mais, alguma coisa assim. Não, eu ia perguntar se ele, tipo, na real, não deve ter precisado renovar a licença, né, pros outros jogos, porque senão, se é que ele não gostou, não ia renovar. Não, acho que não. É que o primeiro Witcher não fez muito alvoroço, né, o que... É porque é ruim? É, talvez, né, mas de qualquer forma... Esse que é o foda do Witcher e da CD Projekt. Pô, é os caras lá que fizeram um jogo merreca lá em 2006? Daí, pô, depois... O 2, eu lembro que quando saiu no Xbox, o nego ficou chupando pau pra caralho. O Witcher 2 fodão, sei lá o que, é um RPG. Tipo, era até comparado ao Dragon Age Origins, né, que, pô, era um RPG medieval fodão da época. Que também não é bom. Daí, pô, o Witcher 3, pô, sucesso do caralho, e depois tá aí, né, a última parada da conferência da Microsoft, né, foi um jogo da CD Projekt. Tipo, pô, os caras vieram do nada e tornaram isso, né, cara? Pois é. E esses caras, eles são bem old school, velho, pra fazer jogo, assim. Acho que eles faziam tradução de jogo, mod, alguma coisa assim. Decidiram fazer um próprio com base nesses contos do Geralt. Oh, legal. É vários contos que tu falasse, assim, né? Isso. Mas conta algum deles, se tu falasse que tem o primeiro, que é ele se preparando pra matar uma pessoa que se transformava em monstro, é isso? Isso, aí a Strige, o nome do conto. Entre eles tem até meio que como é que eu posso chamar, assim? Depois desse livro, como eu tô falando, entre os contos desse, tem tipo um ponto de descanso, assim, é como se ele estivesse recuperando de alguma batalha, tipo numa casa de recuperação, tem uma velha que cuida dele, é Nenek, cura as feridas dele e tal. Eu acho que ele até chega a falar dela nos jogos, assim, mas eu acho que ela nunca apareceu em nenhum jogo, é só do livro que... Mas então os livros é tipo ele o Geralt contando as histórias que ele passou pra essa mulher, é isso? No caso, entre um conto e outro, assim, eles conversando sobre a vida, sabe? Sim, não é ele contando as aventuras dele, não. Ah, tá. Só um intervalo, assim, sabe? Só pra não ficar tipo, um conto. Ele falando, ele se achando assim, olha só o que eu fiz. E ela dando esporro nele, sabe? Tanto que o nome dessas partes é A Voz da Razão. Então é ela colocando ideia certa na cabeça dele, coisa assim. Mas tu diz isso, se comparado à personalidade, eu só joguei Witcher 3, pelo menos, então, sim. Não sei, daí, tipo, porra, no Witcher 3 o Geralt lá é um cara meio sério, né, meio frio, estoico, né, não fala muita coisa, só vê os outros, tipo, ele só, estou aqui fazendo meu trabalho, blá blá blá, né, mas no livro ele é mais merdeiro, coisa assim? Não, ele é assim mesmo, ele é bem cinza, ele não é aquele cara que ele é bonzinho, mas também ele não é malvado, ele vai escolher o caminho que cause menos dano. Sabe, ele, se o cara encher muito o saco dele, ele não vai fazer cerimônia pra puxar a espada pro cara, entendeu? Ele não é, uh-huh, é muito bonzinho, assim, ele não é lawful good, não. Sim, sim. Mas uma coisa, esse livro é, tipo, falou, é o primeiro? Sim, sim, é o primeiro. Mas as sequências dele são, tipo, contos também, ou eles acabam estabelecendo uma história? Não, acho que é só esse mesmo que é conto. O segundo é a Espada do Destino, que já começa já a história mesmo. Quantos tem? Cara, se eu não me engano, tem uns 7 livros já. Que eu acho que ainda estão escrevendo o livro. Ah, isso que eu ia perguntar, o cara tá vivo e trabalhando ainda. Pois é. Porque essas coisas geralmente são tipo do. Essas coisas são geralmente tipo de alguém que já morreu faz um tempo, já tá. Pois é. Claro que o cara cedeu os direitos e tava vivo ainda, mas tipo, nem sempre ele tá trabalhando, né? Geralmente é a obra mais antiga, assim, né? Pois é. Cara, deixa eu só confirmar aqui quantos já tem. Quando tu confirma, eu te perguntar uma coisa. Uhum. Quantos anos tem o Geralt? Cara. Pior que eu não lembro agora, mas são muitos. Então, ele tem mais idade do que uma pessoa normal. Isso, ele vive mais do que uma pessoa normal. Ele vive mais do que uma pessoa normal, porque ele sofreu. Forçaram mutações nele quando ele era pequeno. Que ele passa por um ritual, se não me engano, um ritual das ervas, que chama, alguma coisa assim. Que eles vão testando poções no organismo da pessoa pra ver se a pessoa aguenta. E quem aguenta vira o bruxo, né? Com sentidos aprimorados e tal, ele consegue enxergar no escuro, esses poderes básicos, assim, de um cara que ele é poderoso, mas nem tanto, sabe? Ele só é aprimorado, ele só é um pouco mais do que um humano normal. Sim, mas ele vive, tipo, não diz quanto ele vive, só diz, tipo, tô vivo há um tempão já. Ele é bem, bem velho mesmo. Pô, isso é um pouco interessante, porque no mesmo tempo que tu não sabe se ele tá perto da morte ou não, assim. Teoricamente, imagino que, como numa série longa, eventualmente ele deva acabar tratando disso, assim, né? Porque geralmente esses personagens que não morrem ou que demoram pra morrer acabam passando por essa crise, né? Isso. Em histórias desse tipo. Seria interessante, assim, de ver como é que ele lidaria com isso, um cara que é bem prático, assim, como tu falou que ele é. Pelo que eu tô vendo aqui, tem uns 7 livros já. 7, acho que o outro ainda tá sendo escrito, o oitavo. Tá trabalhando aí. Uma dúvida referente aos livros em si. Vamos dizer que, né, dentro de temática medieval tem vários tipos de escrita. Que nem, sei lá, um Senhor dos Anéis lá, que é um bagulho todo chatão e escreve tudo. E, né, bom. E esse aí, qual que é exatamente o foco? Ele é bastante descritivo? Ele fala coisa de bastante de batalha? Qual que é exatamente o foco? Então, ele descreve bem, só que ele não demora fazendo isso. É até uma coisa que eu ia falar, que você citou o Senhor dos Anéis. Eu não li o Senhor dos Anéis ainda, mas pelo que dizem é que ele perde muito tempo descrevendo as coisas. É. E aqui não acontece isso. Eu vou dizer que eu li, mas eu nem lembro. Ele não perde muito tempo descrevendo as coisas. Ele descreve bem, assim, você consegue entender o que é que tá se passando na cena e tal. Ainda mais pra quem jogou já consegue ter uma... Já tem uma base ali, né? Já consegue imaginar até a voz do personagem mesmo falando aquilo. Sim, sim. E tu leu todos já? Não, só li o primeiro até agora. Tem até os outros aqui, mas tenho que começar a ler. Tenho A Espada do Destino e Sangue dos Elfos, se eu não me engano. E eles são em ordem, Buma? Tipo, não, a ordem do lançamento é cronológica, tipo, pela história também, assim? Cronológica. Uma coisa, é uma história, uma saga só, assim, ela vai terminando a cada livro. Isso. Ele vai continuando. Uhum. Pelo que eu entendi, ele vai continuando. Mas solto, assim, é só o primeiro mesmo. É que tu fala desse primeiro aí, mas vamos dizer que a abordagem dele é geralmente. É que tu vê no jogo, né? Tem bastante conversa e o caralho é 4, mas aí é conversa mesmo? Tem muita coisa de combate ou é só o conto daí? Sei lá, ele vai resolver alguma parada, daí. Ah, ele tem que conversar bastante coisa com alguém, não sei o quê, depois tem uma parte de ação. Como é que. Tem a parte do combate, mas tem mais diálogo mesmo aqui. Entendeu? Porque tem monstros que eles conseguem se comunicar. Então, como eu disse, como eu falei, que ele é o cara que ele procura fazer menos dano possível. Então, quando ele, digamos, ele encontra um monstro, ele consegue se comunicar com o monstro, ele vai tenta conversar primeiro. Já não chega já querendo matar o bicho e tal. Ele procura entender primeiro o que é que tá acontecendo. E aí vai se desenrolando, ó, a história. Muito interessante. Inclusive, recomendo quem for ler também, recomendo pegar a trilha sonora e colocar. Trilha sonora do jogo e lendo, escutando aqui é bem massa. Eu fiz isso quando eu fui ler O Senhor dos Anéis, só que não funciona muito bem. Porque, tipo, tu lê mais devagar, aí daqui a pouco começou a tocar a música de Mordor, eu tava lendo Condado ainda, tá ligado? Aí não deu muito certo. Mas consegui, mas nessa aqui consegue achar, porque tem muita música, música lenta, assim, sabe? Pra passar o tempo mesmo, música de quando eles estão conversando e tal. Então não corre o risco de ficar desconexo, não. Entendi. Mais alguma coisa? Não, só isso. Leiam The Witcher, O Último Desejo. Peguem o primeiro, dêem uma lida, vejam se vocês gostam e continuem lendo, porque vale a pena, cara. Quantas páginas? Jogou... Cara, deixa eu abrir aqui, 318. Tá bom. E quantas páginas cada conto? Chega a ser extenso, digamos, Voz da Razão. Ele já começa com a Voz da Razão. Aí vem o primeiro conto Bruxo. Aí a Voz da Razão 2, ele já tá na página 43. Ah, não é muito. São curtos, então. É. Então, beleza. Vou procurar. Porque eu gosto de começar assim, ler um novo autor através de contos, sabe? Contos dá pra você ter uma boa ideia de qual estilo do autor, o que ele gosta de fazer isso. Sim, sim. Se não me engano, esses contos eles eram publicados em alguma revista lá da Polônia, alguma coisa assim. Uhum. Eles compilaram e ele compilou e fez isso, lançou. Pior que tem bastante gente que faz isso, né? É. Eu lembro de, acho que a Torre Negra, o primeiro livro, também foi publicado assim. Eram 5 contos publicados em revista, assim, e pegou, vou juntar tudo aqui e vou fazer uma série em cima disso. Aí, fez. Então, agora é minha vez, e eu vou falar de The Office. The Office é a série americana, que é inglesa, eu não vi ainda, então não sei se é melhor ou pior. Alguém viu já? Eu vi as duas. Então já deixa eu te perguntar, qual é a melhor aí? Cara, é o estilo de cada um, né, cara? O humor britânico é algo, como dizer, é bem... Principalmente sendo o Rick Gervais, né, que é aquele cara mais cru, que geralmente tem humor negro, é meio babacão, assim, então a série em série britânica é foda, que, porra, o cara é um babaca e ponto, né, tipo, nossa, o Michael Scott é aquele cara legal lá, que é meio chato, não, tipo, ele é um cara cuzão e ponto do britânico. Eu gosto mais do The Office, que é do americano, que é, sei lá, por mais que a primeira temporada seja mais ou menos, a segunda, tipo, vai um pouco melhorando, ele vai escalando, depois ele vai ficando um pouco mais fraco lá pro final, mas, pô, eu acho que envolve, mais envolvente, né, por mais que tu esteja lá pela comédia e pelas situações vergonhosas, tu acaba se gostando dos personagens assim e tendo aquela... É isso que eu ia dizer, cara, tipo, muita gente tipo, que eu converso assim, que eu recomendo, aí eles veem, a pessoa vê uns 2 ou 3 episódios aleatórios assim, ou até da primeira temporada mesmo, acho que tem só 6 episódios da primeira temporada, e acha ruim, porque tipo, é um humor idiota assim, tá ligado? Se tu for pensar, for assistir aleatoriamente, não faz muito sentido. Uhum. Só que se tu for ver tipo, no longo prazo, o bom do The Office mesmo é tipo, são os personagens e a relação entre eles, tá ligado? Tipo, tu se importa com cada um que tem ali, tipo, o Creed é um personagem mais aleatório do mundo. Tipo, tu meio que no final, quando tem um episódio que é meio focado nele, tu fica assim, pô, ele tá aqui, eu tô acompanhando a vida dele, a vida monótona dele há tanto tempo, tá ligado? Que eu não me importo com esse cara aqui, que matou um cara do nada, sei lá. Mas o Creed, tem uns personagens que são mais aleatórios, tipo, o Creed acho que é o mais fora assim mesmo. Mas, nem sabe o que é que ele faz ali. É, exatamente. É aquele, mas, tipo, aquele cara que tá tipo, tá ali porque tá, né? Nem sabe como ele entrou naquela empresa, só sabe que ele tá lá e ponto. Sim, aí tem tipo os personagens de... O segundo escalão ali, que seria tipo o Stanley, o Kevin e a Meredith, que, uhum, que tipo, estão ali só pra fazer as piadas pontual, assim, sabe? E tem o principal ali, que tipo, é o Jim, a Pam, o Dwight e o Michael, né? Que acho que seria... Depois entra o Andy também, mas que acho que seria o núcleo principal. O desenvolvimento, cara, principalmente do Jim e da Pam, assim, que... Ele é lento, sabe? Porque a série dele, a vida comum é assim, tá ligado? Se for pensar. Sim, sim. Tipo, é uma vida comum no meio de uma situação muito inusitada. É, né? Que isso, é um negócio que, tipo, é o cara que queria, tava afim da mina, a mina tinha um namorado, né? Daí ele ficava meio que por cima dela lá, era amigão, né? E tu vai ver como é que desenvolve, né? O negócio do Delphi, né? Que tem todo esse negócio da comédia, desses momentos confortáveis ali, mas tipo, tem essa historinha que deixa um pouco mais interessante, né? Não é só essa desgraceira toda, e, né? Sei sim. lá, um Curb Your Enthusiasm, que é uma loucura. E assim, tem a temporada, ela tem ela escala bem, sabe? É, tem um plot de temporada, assim, por mais que não pareça, às vezes parece só episódios aleatórios. No final da temporada tem, tipo, um fechamento da parada, ou uma coisa que deixa em aberto pra depois. E isso, como tu falasse, vai deixando a série mais interessante a cada vez. Eu não sei, cara, eu no final, até, como eu falei, as primeiras temporadas não são tão engraçadas, mas tu acaba achando graça, porque... Sim, eu sou um pouco suspeito, porque eu acho graça fácil, assim, das coisas. Eu acho realmente muito engraçado desde o começo. Mas, tipo, é uma coisa que tu acaba se acostumando com o humor ali, naquela situação, que idiota. E como tu se importa com o personagem, ali, tu meio que já... Às vezes até tu espera que o cara vai fazer tal coisa, mas às vezes ele faz uma coisa diferente, tipo, ou como é que eles falam, o timing das piadas é muito bom, assim, uhum. né? Principalmente, não, na primeira temporada eu concordo que é mais fraca, assim, mas mais pra frente, principalmente, assim, fica muito bom. Mas calma aí, Cat, mas calma aí, cara. Do que se trata The Office, cara? Você não explicou. Porra, é verdade. The Office é a vida comum de escritório de uma empresa de papéis da Pensilvânia. Chamada Dunder Mifflin. Cara, Dunder Mifflin, né? É. E, cara, é basicamente isso, cara. Essa vida é um mockumentary, né? Que eles falam. Um documentário, sei lá. É tipo um documentário... De mentirinho. Forjado, né? É. Que tipo, todo mundo tá ciente que tem câmera filmando eles. E isso, na verdade, é uma coisa que eu acho muito legal. Poderia até puxar também aqui o Parks and Recreation. Que eu sempre fico em dúvida se eu prefiro Parks and Recreation ou The Office. Mas acho que é mais fácil falar do The Office, que é mais conhecido. Porque, tipo, as piadas, tipo, ele... Acontece a situação inusitada e vai pro... Tipo, corta pra uma cena de uma pessoa, tipo, conversando com a câmera sobre aquilo, geralmente. E isso dá um complemento legal, tanto pro personagem, quanto pra piada, entende? Acaba funcionando muito bem. É, a melhor coisa, geralmente, também com o Jim, né? Que, tipo, o Michael faz alguma bosta lá, daí o Jim, tipo, olha pra câmera, tipo, olhando pra, tipo, caralho, velho. Uhum. Porque... É o cara que tá lá dentro conversando contigo, né? Ciente de que tu tá vendo aquela coisa desconfortável e achando desconfortável também. Isso é muito bom. Não, uma coisa que também contribui pra esse desconforto é que não tem trilha, não tem música, né? É, só tem a musiquinha de início lá do pianinho. De início, e tipo, dá alguma merda assim, e dá o close assim no rosto da pessoa com aquela câmera de mão mesmo, assim, que não é uhum. mais fixa e tal, aí você fica parado olhando assim, você fica, caralho, bicho. Da cena das estantes no galpão. Acho que é o Michael que derruba tudo, cara. Pô, tem muita coisa assim, cara. Tem tipo aquelas que é quando o Michael faz uma piada racista, que tipo, que ele não percebe que é racista, aí dá o close no Daryl, que é tipo. Uhum. Porra. O que esse cara tá falando? Não, o foda é que a gente até não explicou de aquele negócio que, pô, por mais que seja essa vida de escritório, meio que o foco é o negócio que tem lá os funcionários, né? Tem esse romancezinho, mas tem o cara estranho lá, o Dwight, mas meio que a estrela do show, assim, é o Steve Carell, né? Que é o chefe, que é o Michael Scott, que é um cara meio sem noção, assim, ele que, tipo, ele acha que ele é o chefe queridinho de todo mundo, mas ele é um meio babaca, né, cara? É o melhor chefe do mundo, cara. Tá mas, na caneca cara, dele, é verdade? Ele tem nossa, eu sou o cara. E, tipo, ele. Interage com a câmera direto, né? Dizendo, a gente vai fazer uma coisa inovadora, né, e daí, sei lá. E quando acontece uma merda, a gente, sei lá, chega a gerente, né? Da filial da Dunder Mifflin lá, daí ele fica todo pianinho, assim, de boa. E daí ele fala, pena, joga isso aí no lixo, não sei o que lá. Daí ela joga no lixo. Daí a gerente do cara pede, cadê os papéis lá? Meu Deus, a pena deve ter jogado no lixo, que garota incompetente, não sei o que. É muito babaca. E essa coisa, tipo, de racismo, eu acho que o que me fez ver o The Office depois da primeira temporada, que eu não gostei muito, foi aquele episódio que eles fazem o joguinho de colar os negócios na testa, sabe? Na testa. Uhum. E quando ele vai falar com a garota indiana lá, que é a Kelly, eu acho, uhum. o nome. Daí ele começa a fazer, tipo, já... tipo, dá um tapão pra cara. Ele é muito cuzão, cara. Eu acho que ela é roteirista do... Quem é o diretor principal, eu acho que é o irmão do Dwight, tá ligado? O Mose. Eu acho que ele é, tipo, o criador da parada, ou, tipo, o criador não, mas quem faz a... Quem promove o seriado, tá ligado? Sim, sim. Eu acho que o Ryan, né, que é o cara novato do escritório, que vira o queridinho do Michael, tipo, o cara que não faz nada, faz um monte de merda também. Esse cara, ele é roteirista, né? Da parada, acho que sim. Tem bastante gente que trabalha na produção que também é ator, ali. É. Uhum. E além do fato de que alguns atores usam o mesmo nome deles mesmo pros personagens. Sim, uhum. Sim. Que dá um toque legal também quando tu vê os créditos assim, e tu pensa assim, vai botar o nome do personagem aqui, tu vê que o sobrenome tá diferente. É o mesmo cara. Tem... E eu não sei como vocês se sentiram no final, nas últimas duas temporadas, vocês gostaram ou não? Ou então eu não terminei de ver porque a senhora Netflix... tirou os episódios. Não, a sacanagem. Não, eu não sei mais onde eu parei. O pior de tudo não é só isso, é porque eles não tinham colocado a última temporada, daí ficou nessa enrolada, cadê a última temporada, não sei o que lá, daí quando veio do nada eles tiram o The Office americano e colocam um britânico completo lá, daí eu não vou, eu não vou saber isso por meios legais, né, cara, então... Bom, mas enfim, eu gostei, cara, não gostasse? Das últimas temporadas. Pô, eu gostei, cara, eu acho, tipo, eu... É, você podia parar de dar spoiler, né, cara, porra. Ah, acho que tu tinha visto já, não, cara, não, não, não. Não tô falando tipo de mim, eu tô falando tipo de, pô, tu tá recomendando a parada pra pessoa que nunca viu e já tá pegando tudo aí, porra. Ah, velho, porra, eu não sei se isso influencia tanto, mas tudo bem, vou parar. Basicamente é isso, tipo, o legal do The Office é tu lá assistir mesmo e acompanhar a vida do... vida monótona de todo mundo e ver eles crescendo. É tudo bem óbvio, assim, se tu parar pra analisar a história do The Office, ou os eventos, né, que acontecem. Mas uhum. O legal é mesmo tu ver o desenvolvimento dos personagens, tá ligado? Uhum. Tu não precisa saber, tu pode saber o que vai acontecer, tipo, ou acompanhar a galera ali do escritório que é o interessante. Uhum. E é série de humor, né? Sim, é. Sei lá, não sei se isso influencia tanto. É, mas querendo ou não, tem, não é tipo dizer que nem no final de Cyberman eles são presos. Tipo, pô, é foda-se. A maioria dos episódios. É. Tudo que foi feito lá só influencia no último episódio, assim. E tu não vai ser um spoiler mega fodão, assim. Né? Tu tem que ver a parada pra depois poder entender, né? O final do Cyberman é assim mesmo? Eu nunca vi sim, nada. Eles vão presos. Cara, é o seguinte: tem. O final do Cyberman é um absurdo, porque eles estão lá numa cidade. Não é a deles, eu não lembro aonde. Daí eles veem, tipo, um cara gordo sendo assaltado. Só que, tipo, eles começam a rir, né? Uhum. Mas daí o cara gordo processa eles, porque eles não fizeram nada, assim, durante o ato. Eles podiam, porra, ligar pra polícia, né? Não, não, eles estavam lá rindo do cara. Daí o advogado tinha que provar se eles eram pessoas boas ou não. Daí o foda que o episódio é inteiro dos personagens ao redor da série indo lá e falando como eles são os cuzões, cara. Eles acabam indo presos. Eu achei genial. É genial, cara. E assim... Ao longo da série inteira, eu gostei muito de Seinfeld, mas ao mesmo tempo eu odiava Seinfeld por causa disso, entendeu? Porque os personagens eram os escrotos. E aí eu fiquei... E aí, todas as temporadas eu ficava pensando, meu Deus, que bando de escroto, que bando de gente insuportável. Aí no final, eles fazem isso. E eu vejo, nossa, genial. Ainda bem que eles sabem que eles eram insuportáveis, eram escrotos. Mas acho que é isso, né? Podemos terminar? Sim. Acho que o programa foi rápido, mas deu dar uma boa descontraída aí. Recadinhos, desgraça? Por que eu, cara? Ah, bom. Então acessem lá o locadoratv.blogspot.com, onde nós temos o nosso conteúdo lá, que geralmente é só podcast, mas às vezes eu trouxe alguma notícia, ou um review, ou um resumão de evento, que nem foi E3, né? Porque esse podcast a gente tava cansado pra caralho de videogame, então a gente resolveu falar de outra coisa, né? Porque não vivemos só disso. Quer dizer, eu... Quase, verdade, né? Eu quase isso. Mas, fora isso, temos redes sociais. O Twitter, né? O @locadoratv. Facebook, que é locadoratv. Não, não sei se tem o URL certa, mas... Eu não sei também, mas tem no Fale Conosco lá, tem o link de tudo. Tem o link de tudo, tem os nossos Twitter, essas bosta aí. E se quiser enviar... Falando nisso... Só uma coisa, acho que tem que adicionar o Buma. O Buma não tá no Fale Conosco, né? Bom, de qualquer forma, tem mais, né? Você pode ir lá comentar no post, mas além disso, você pode fazer aquela tradição arcaica da internet, que é mandar um e-mail para locadoratv@gmail.com e... Que agora, só comentando que tanto eu quanto o Belo estamos com internet decente, talvez eu começar a rolar uns stream aí, então twitch.tv/locadoratv_. Ficou um pouco diferente dos outros, só que alguém já tinha pegado o locador da TV, então vai ter que ser isso mesmo. eu diria que é melhor fazer no YouTube, que, né, geralmente o YouTube dá umas opções mais friendly para as internet. Bosta, não, mas... O YouTube não dá mais dinheiro. A gente não ganha, tipo... Mas vamos ganhar, começar a ganhar. A profissionalização do locador. Em breve. Ó, só confirmando que o Buma não tá mesmo no... Não fale conosco, depois adicionou. Tem que pegar o Keno, que fez a descrição de todo mundo, tem que falar pra ele fazer um do Buma. Mas até sair esse podcast, vai ter. Então... Espero que sim. Caralho. Bom, então. Beleza, então. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Até a próxima aí. Valeu. Valeu. Viva a América. Viva o México, cara, porra. A Croácia, viva a Croácia. Qual é a Croácia, cara? É Croácia, porra. Não. Croácia, é isso aí. Não, eu quero o México, cara. Eu quero o México, foda-se. México. Viva a Alemanha também, viva os dois. Croácia não tem. Croácia não tem Uganda tequila, porra. With a plate of grilled bacon. Call my man Black just to see what was shaking. Yo, Mike, our town is dope and pretty. So check out how we live. In the Electric City. They call it Scranton. What? The Electric City. Scranton. What? The Electric City. Lazy Scranton, the Electric City. They call it that because of the electricity. The city's laid out from east to west, and our public parks and libraries are truly the best. Call poison control if you're bit by a spider. But check that it's covered by your healthcare provider. Plenty of space in the parking lot. But the little cars go in the compact spot. Spot, spot, spot, spot, spot. Snack attack time. Don't lose your head. We like Cuginos for the tasty bread. They call it Scranton. What? The Electric City. Scranton. What? The Electric City. Scranton. What? The Electric City. Scranton. What? The Electric City. Scranton. What?